to Interpol. November dit. Chamo o Viaca Brasil 6319. Prossiga. Poderia confirmar até que horas vai ficar esses 1200 metros fora? Ou é o dia inteiro? É, conforme notar, até as 16 horas local. Seria o número do notar? Só um instantinho, por favor. Agradeço. Informe em contato no radar na decolagem e submanter o nível 220. Mantenha a saída gole. Bravo 0204-2010. Para o Alberto. Bravo 0204-2010. Afirmo. Ok, muito obrigado. Como Salvador, o TAM 3859 no 08, pronto para o pushback acionamento. Lima, mantenha 500 metros pelo corredor Axã, chame a Torre Salvador no 8 da Timombeira. 118 metros, muito grato. Já. 3859, portão 8, puxa acionar, autorizado, time time. Autorizado, puxa back, acionamento, chamar a Vortax, 3859. Frequência no 8 mesmo. 18 metros. Mike Papa Lima, ciente, mantém o litoral informe no, na vertical do farol de Itapuã. Chama vertical do farol de Itapuã, Papa Lima. Sou Salvador, do 3454, bom dia. Bom dia, 3454, informe do Santo Serra Victor 372 com trem checado. Primeiros 1200 metros, ano zero, são impraticáveis devido à obra. Primeiros 1200? Afirmativo, conforme no TAM. Beleza, obrigado, cliente. Aqui no... Matista, só 90. Porque foi a partir do 00, o senhor deve ter escutado o ATIS um pouco fora do terminal, não foi isso? Exatamente, obrigado amigo. Saulo, voo 1605, traffic da Oscar, posição 3. É, dá pra escutar, 3063? Seu voo no 605 que chamou para autorização de tráfego. E 605, Galeão 360? Afirmo. Informação em curso agora é a OSA, da 00, altímetro no 0 no 6, está no portão de número 3, coordenaremos o 36 para o Galeão, aguarde 4 no portão 3. Aguardando, paciente da OSA, obrigado. Tá. Passou o Serra Victor 372, 23454. Sierra November Victor, solo aos 13, estacionamento parte 5. Afirmo, senhor. Ok, frequência nível estacionar. Grato. O 3454 da TAM, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Lembra, pouso vento calmo 3454. Salvador, TAM 3663, pronto para o táxi, temos a bordo 106, alterna Galeão, 4 horas e 20 minutos de autonomia. 4 e 20, Galeão 106, táxi à direita, via via Juliette Alfa, ponto de espera da Delta, ingressará na Delta, mantendo posição 286, altinto no 0 no 6, vou viajar, TAM 3663. À direita, Juliette Alfa, na Delta, coordenando com 186. Boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Paulo, Salvador, TAM 3859, tem 8080, 4 horas e 35, alternativa Campinas, está pronto para o táxi. Campinas 80435, táxi Apache, Juliette Alfa, seguindo Airbus Companhia, ponto de espera via Delta, todos 86, tinto no 0 no meio, boa viagem, tá? 3859. 3 Alfa, táxi São Pátio, Juliette e Alfa, seguindo a aeronave da companhia, até o ponto de espera na Delta, 3286 com 1016, tá? 3859. Uniforme Controle. Qual é o nome da localidade que está prosseguindo? E a radial? Na 298, ok. Já está passando o nível 075, o I direto para a Fazenda Rebeca. Pista 10 decola, mantendo a reta até cruzar 2010 ou a terceira milha após, curva direita, subida da Euleda, transição Brest, controle em 119, decimal 35, 118, decimal 6, código 5502, deslocado em 1200 metros a pista 10. Assente da restrição na pista, 360 autorizado, Galeão, apresentou no 4, decola, mantém a proa 2000 na terceira milha, curva direita, na Dael, Leda Blast. 1935, 186, 5502. Correto, 03, portão, chame o ponto, puxa isso lá. Chama lá. Salvador, bom dia, tá 3454, livrou na última pessoa. Bom dia, 3454, até antes da Delta, através da Eco Report para prosseguir no táxi, 3454. Na Delta, antes da Eco, vai dar para prosseguir. É na Eco antes da Delta, ok? Ok, na Eco antes da Delta. Da 3663, autorizado alinhar e decolar da cabeceira no zero deslocada, vento variável com 3 nós. Afirmativo, autorizado alinhar e decolar, pista na zero. Mate, autorizado a próxima esquerda já na Delta, 286 para o ingresso da quadra. Se eu tiver ingressar na Delta, mantendo o ponto de espera, 286 para 3859. Faça o quadro, senhor. Ok, estacionando a frequência livre. Mapa de madrasa. Da 3859, se ingressando na Delta, ponto de espera da 1-0. 3859, ali mantém. Ali mantém, 1-0, 3859. Sou Mike Papalino, mexendo lá no transponder. Ah. 3663, decolado 118, chama o controle, 199, decimal 35. 3935, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o TAM 3663. 3663, contato radar na decolagem, sub e mantém nível 360, Prodidael. 360 autorizado na Prodidael. Alfa Eco, Tandres 45. Autorizado da presente, segunda esquerda via Juliette para o portão meia dúzia do pátio 1, 3454. Via Juliette para o meia dúzia, 3454. Controle Salvador, bom dia, vão no 982, formação November, forma que está efetuando desvio para evitar uma formação. Ciente 982, acione identificação, eu estou ciente dos teus desvios. Ah, inicialmente desça até uma centena, 1016 no ajuste. E reporte após os desvios, o 982. Uma centena com 1016 no ajuste, informa que mais ou menos umas 20 milhas tem condições de voar direita na pula de TAP. Tá ok, ciente. Assim que efetuar os desvios, sou autorizado a voar na pula de TAP. Ciente, autorizado após desvio pula de TAP, agora no 982. Afirmativo, decolou uns 20, 19, 3, 5, bom dia. Bom dia, obrigado, bom final de semana. Controle, Salvador, Guardião 02. Prossiga. Guardião, tem pessoal de realizar um sobrevoo, no setor sul da torre. Setor um sobrevoo sobre? No setor sul da torre do aeródromo. Por sul, aguarde que eu vou fazer a coordenação com a torre para efetuar o cruzamento da final da 28 e da 35. 02. Salvador, bom dia, tá 3602, informação novembro. 3602, bom dia, aciona identificação, vê se manter o nível 050 na chegada à Mari, ajuste 1016. 50 na Mari, identifica, tá 3602. 05. Chama na água no mesmo, 05. Muito bom dia, transfere cruzando 042 para o 360. 2259, contato radar, se manter o nível 360, sai da gole. Sai da gole, 360, 3859. Guardião 02, chame a torre 1 no 8 decimal 6. 2 Salvador, 1 no 8, 6, 02. 2 Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. O Guardião 02 está aqui no setor de Lauro de Freitas, tem intenção de realizar um sobrevoo no setor sul da torre. Ok, está livre para prosseguir para o setor sul, informe para cruzar o campo, Guardião 02. Vamos lá para cruzar o campo, Guardião 02. 080, Gono 982. Está correndo para a Proditap? Sim, Gono 982. Então está autorizado a descer até o 050, 1016 no ajuste, Gono 982. 050-1016, ou Golo 983. Alotão 3304, para a puxilha de acabamento com o portão 2. 3859, suba restrito ao nível 190. Restrito 190, 190, 3859. Solicita manter a proa 280 para evitar formações. Proa 280? Com a equipe do solo, assim que eu vou liberar a retaguarda, tá nível push no portão 2Q. Positivo, diante, obrigado amigo. Ok. assim que eu liberar a traseira, a nossa retaguarda está autorizada. Obrigado. Nada. Eu acho que eu pretendo permanecer aqui alguns instantes próximo no setor sul, próximo aqui ao pátio 3. Ah, ok, então mantenha minha escuta, Guardião 02. 02. Controle o TAM 3663. TAM 3663. Já passou no nível 140, pode chamar Recife na frequência 1288 até 3325. 1288 3325. Afirmo, então bom dia, um bom voo. Obrigado. Controle igual 982. Condições de voar na proa de Duna, na presente? Firmo, igual 982, voando Duna. Firmo. Avianca Brasil 6319. Avianca Brasil 6319, coordenaremos Guarulhos 320, já na pole position, altímetro 1016, informação em curso é óssea, só instante a cota. É a subida prevista, seria? Tá, é o transição de NER. Ah, beleza, beleza. Frequência 288, alterne 13325. Recife 1288, 13325, subindo vestido para 190, o TAM 3859. Bom final de semana. Obrigado, seu bom voo. Obrigado. Autorizada direita, Índia Alfa, ponto de espera da Delta, torre 18000, altitude 1016, Gozade, Guarulhos 605. Índia Alfa, ponto de espera, Delta, Mará, torre 605. Ok, gente. 3602, ao passar uma centena, reduza para 2109. Centena 2109, tá 3602. Estava confirmando o problema 05 via Índia Alfa Delta para decolar da interseção, confirme pra gente. Desvio após, volta pra Duna, agora 982. Ativo 2000 pés, está autorizado, 1016 no ajuste. 2000 pés com 1016, agora 982. A cabeça do agarro fica um pouquinho à direita a partir da Delta, ok? Tá ótimo, obrigado, né, Zero? O Avianca Brasil 631, na escuta? Mas escuta. Oi, prossiga. Porque eu já tenho a sua autorização, o centro informou que o seu decolagem teria que ser até os 37 dessas, para certa 28. Creio que vai ficar um pouco apertado, ou a partir das 12h50, ok? Acho que dá até os 37 dessas, já está vindo nosso barco aqui. Ok, tá pronto pra quadra? Prossiga. Cruzou então para Guarulhos, nível 320, aeroveio upper, whisky 50, decola pista no zero, deslocada em 1.200 metros, vai manter a reta decolagem até cruzar 2.000 pés, ou a terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida da AEL, a transição de NER, controle em 1.9.35, torno no 8, decimal 6, acione 5.506. Autorizado 320 para Guarulhos, Galera 350, ciente da recepção da 1200 metros da pista. Subida da Eldner, decola da 10, mantém a frota a 2000 ou 3000, depois curva direita. Controle 11935, torre 1186, transponder 5506. Avianca Brasil na 319. Mate, agora acerta, são 3-0. Já tem um aeroporto só Itaguara, talvez sugerir que programasse para decolar a partir dos 50, ok? Não ia ter tempo viável para taxiar até os 37 e decolar antes dessa, ok? Ok. Vai chamar a pronta então para puxa acionar, Avianca Brasil 631 na pole position. Chama lá. Controle Salvador, muito bom dia, 1076726, transfere de centro para 150, centro da Oscar. Jet 1726, bom dia, sua identificação, chegada Mari, desse manter o nível 050, altímetro no 016, reduza para 2509, 1726. Bom, estamos reduzindo, descendo para 050, 1016, altímetro 1726. 3602, desse mantém a 3000 pés, permanece 1016 no ajuste. 3.000 pés, solicita GPS, está autorizado? Matia, você é avito 3.66, inicialmente até 3.000 pés. 3.000 pés, 1.016, você é avito 3.66, 3.602. E se redução para 1.809, 3.602. Redução. Está, 2.63, 304, bom dia. Bem. Isso daí. Matia, está autorizado ILS, desconsidere o glide, aguarde transferência, gol 982. Autorizado ILS, sem considerar o glide, guardando transferência no 890. De Salvador, boa tarde, gol 1888. Realizando 200 para 160. A senhora de identificação, vê se mantenha nível 060, 1016 o ajuste, está na proa de TAP? Proa de TAP, descendo 060, vamos no 888, assistente da Oscar. Ok, subvetoração agora, esquerda na proa 80 até o localizador, vou no 888. Esquerda 80 até o lote, vou no 888. Bom dia. Pra 35, bom dia. Controle Salvador 3594. 5494, controle Salvador, pra siga. Acender pra 1950, se eu precisar informação, é bom, tá com 23 dias. Bom, comandante, eu não tenho como autorizar o senhor subir pro 140, porque o senhor ainda tá na área de Ilhéus. Eu solicito que o senhor retorne na frequência de Ilhéus e solicite a mesma subir ao nível 140. Controle 605 da Gol, cruza 2.500, bom dia. No 605, contato radar, se mantém o nível 360, o Edael. 360, Edael, 1605. frequência se mantenha 2510. Reporte a final, 3602. Passa. 1888, controle. Prossiga. Sem redução para 250 nós, 1888. É 250, gol no 888. Tá passando nível 110. Condições de nesta prova de seta localizador a 2000 pés? Vamos ver agora. Só aumentar a razão de descida. Ok, 2000 pés está autorizado. O tráfego número 2 à sua frente está 13.5 milhas à frente. E já está com 170 de indicado. Ok, gente, vou precisar manter 250 aí até umas 5 milhas de dunas, se possível. Ok, gente. Final visual da 10, o 3602. LED final de nave, torre 1830, tá 3602. 83. 82, torre 1186. 1286, com 982. 3602, 1186. Salvador, com 982, a curtíssima final, estabilizada, baixa travada. Ok, primeiros 1.200 metros fechados, ok? 1.200 metros fechados, 070 graus, 4 nós, curva autorizada. 7.200 metros fechados, foi informado no ATIS, 90 metros só, precisamos mais baixo. Sim, o senhor deve ter escutado muito antes aí no ingresso na terminal, 1.200 metros. 7.200 metros. Fulton 3304, decurso 36-0935, bom dia. 0935, bom dia, amigo, muito obrigado. 888. Salvador, então 3304, perfil das voles. 3304, contato radar na decolagem. Sub, mantenha nível de voo 360. Mantenha a saída gole. 3304. Mantendo perfil, 360 subindo, 3304. 02, sim, continua a aproximação, guarde pista livre. Roda. O glide o senhor desconsidera, o 888. Ok. Recife 330, formação em curso é Oscar. Altímetro no 0 no 6, tá no portão 62, aguarde cópia. É o 330 mesmo? Ah, seria um ativo, pode ser o 330. Exatamente. De proa, o limite é localizador, 1016 no ajuste, desça para 3000 pés. Pode ver, seja isso, só para 3 mil pés, agora eu estou tentando até manter a proa. É, objeto 6726. Não foi informado que tinha mudado do conforme horário. Foi informado pelo controle apenas desconsiderar o aviso do glide. O senhor escutou no ingresso da terminal, porque faz 38 minutos atrás que a cabeceira foi deslocada. 38 minutos atrás. Meu amigo, o ativo se informava, vai ser informado na curta final, aí estava com 3600. Então 3602 sem pouso autorizado na 1-0, primeiros 1.200 metros fechados, 070 graus com 5 nós. Ele pôs na 1-0, tá 3602. 1982, chame o solo 219. Solo 219, 92. Alô Salvador, gol 982, livrando a Facebook. Gol 982, táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, gol 982. Com campo? Afirmo. Desça com referência,